8 no solo, aos 2-2, direita, Fox Trot, autorizado, tá? Alfa, Juliette, vai tirar o botão 8. 080 degrees, 051. Eu tenho responsabilidade, eu tenho responsabilidade.